3601, decolador 00, controle 19, decimal 8, bom gol. 19-8, bom dia, bota lá. Então, 3601, bom dia, contato radar, submontanha o nível 360, voe Leda, após Leda Brito, está presente. 360, Leda, voe Leda No 3601, no centro Recife, no 251, no 3395. 251, 3395. Obrigado. Salvador, bom dia, Oceané 625. Bom dia, Oceané 625, informação eco para Guarulhos, copiou 360. Copia. 651, Guarulhos, nível 360, está autorizado via Pezuluno 0 até Bridge, Bravo Romeo Índia Delta Eco, Bridge, após intercepto Pezuluno 6. Prossegue até Belo Horizonte, Bravo Hotel Zulu, após direto Trive e após conforme rota. Decola da 10 com curva à direita, após decolagem na subida da El, após Leda e após direto Bridge. Aciona 5447, controle 119.8. Visado conforme 360 Guarulhos, via Upper Zulu 10, Bridge, Upper Zulu 16, Bravo Hotel Zulu, Trive conforme rota. Saída vai ser da El, Leda, depois direto Bridge, 5447, transponder 198 ao controle. Vai terminar 6251, no pátio 3, chame pronto para o pushback acionamento. Vai chamar. Paulo Salvador, o 62 segundos, para o acionamento, São Paulo, parte 3. Calibre, acionamento 2 segundos, chame táxi. Para passar.